Foi, foi. APC, Jesus says. FL, agora vale muito mais do que valia antes. Olho por olho, dente por dente. Já era, tô no tempo da graça, agora tudo é diferente. Deus fez minha alma e me deu de presente. Eu não posso ser decente, olha aqui lá na frente. Deus de fogo, Deus quente, Deus crente. Vale o sino, represente. Faça da sua vida algo bom que perdiz. Viver que Deus não é tolice. Preserve seu tesouro, não seja tolo. Você sabe sua alma vale mais que ouro. Pra que brigar? Pra que degladiar? Sou no mar, mandamentos que ele não deixou. Por favor, se amar. Vagabundo passa mal, passa mal. Muito mal, muito, muito mal. Esse amor é mais que livre. Meu rabi fez de mim. Seu amor é fenomenal, incondicional. Me faz tão bem, me deixou legal. Fenomenal, fenomenal. Vagabundo é mancado e não quer saber de nada. Só pra separar, só para dar rada. Não percebe que a vida é um jogo coletivo. Que Jesus foi ferido pra você poder estar vivo. Glória, glória, amor. Do céu, nasceu pra coordenar, mas preferi ser réu. Se pensou a noiva de grinado véu, aí é cruel, não é legal. Sem Deus, seu amor incondicional. Vagabundo passa mal, muito, muito mal. Onde quer chegar, o que quer provar? Sem Deus, não vai a nenhum lugar. Plug, black, black, zoom. Sem Deus, não vai a lugar nenhum. A cruz, o prego, a dor é ferida. Comprou e salvou a sua e minha vida. O escravo agora é mais que livre. Meu amado Rabi, vive e tá me ouvindo. Me fez um príncipe latino. Apocalipse 16, FLG 7. Yeah.